Só proclamação, reis contra reis, fomes e pestes, terremotos e trevas, princípio das dores, princípio do fim. Sozinho no meio da noite, desculpe interferir nos teus pensamentos. Aquilo que foi previsto nas páginas do Apocalipse está pra acontecer. Despertar, no clarão dos frutos.